cobra que está lá em cima não olha para o lado aqui embaixo. Olha lá, bota a visão em Cristo e deixa lá. Porque uma das coisas dá certo. Sabe por que quando dá certo na igreja? Porque não está olhando lá, está olhando para cá. Ó. E se dá isso? E se dá errado aqui? E se dá errado aqui? E tem um imposto aqui. A gente não faz nada. A pessoa se recolhe, fica quieta, não faz coisa nenhuma. É o medo, são seis medos que nós temos. Esse medo paralisa a pessoa. Cima precisa já construir, agora pode ser. Sabe qual é a ordem que tem que fazer as coisas? É quando tu decide, é quando tu arranca, é quando dá o primeiro passo. Vou subir essa montanha, enquanto não fizer isso aqui, a ação que vem precedida da fé. Mas olha aqui, e ó. Que vem precedida, diz não, também, ó. Não coloca na minha mente mais coisa, eu não quero ouvir. Quero falar. Tá, mas quero falar. Tem uma coisa não, assim. Coloque, quando tem, tu vai não construir, tem coisa nenhuma, não tu mede tuas consequências, para começar não e terminar. Não diz justifica. Na Bíblia. Está justificando o erro. Fez pior do que fez a primeira vez. Diz na Bíblia. É justificar o erro. Aí, porque a nossa firma não está tão forte assim para aguentar uma construção é, agora. Isso aí é uma palhaçada que está fazendo. Está me desculpando. Tá? Está tentando tirar tá, tudo aquilo que fez com que eu consegui chegar onde tá, cheguei. Claro, negrinho, tá eu confio, eu sei. Há um ano atrás tu diria que eu faria aquilo que eu fiz? Não. Porque tu não faz, e daqui para frente tu não faz também. É só isso. Não, não, não.